Fecheiro 6, página 44. Não foi um bom dia. Briana tinha uma feia irritação por causa das fraldas. Precisava de a levantar continuamente. Mamava e alvoroçava alternadamente. A intervalos, vomitava, deixando manchas molhadas e pastosas em toda a minha roupa. Antes das 11, eu já tinha mudado 3 vezes a blusa. O pesado sutiã de amamentação incomodava-me nas axilas e tinha os mamilos frios e rachados. No meio da minha laboriosa limpeza da casa, a caldeira morreu com um ruído sibilante sob as tábuas de solo. Não. Na semana que vem não pode ser, disse eu por telefone à oficina de reparação. Olhei para a janela onde o nevoeiro frio de fevereiro ameaçava filtrar-se através do parapeito para nos devorar. Aqui dentro faz menos 5 graus e tenho uma menina de 3 meses. Consegue ouvi-la chorar? Está bem, minha senhora, disse uma voz resignada do outro lado da linha. Irei esta tarde, entre as 12 e as 18. Entre as 12 e as 18? Não pode indicar uma hora mais precisa. Tenho de ir ao mercado, protestei. A sua não é a única caldeira avariada da cidade, senhora, disse a voz com decisão. Olhei para o relógio. 11:30. Nunca na vida conseguiria ir ao mercado e voltar em meia hora. Fazer compras com um bebê pequeno era como uma expedição de 90 minutos na selva mais cerrada, o que requeria enormes quantidades de equipamento e uma tremenda energia. Cerrando os dentes, liguei ao mercado que fazia entregas ao domicílio e pedi o necessário para preparar o jantar. Depois levantei a menina, que naquele momento tinha a cor de uma berinjela e cheirava notoriamente mal. Deves estar cheia de dores, querida. Ficavas muito melhor se tirássemos isso, não era? Disse eu, enquanto limpava aquela pasta castanha do rabinho vermelho vivo de Briana. Ela arqueou as costas, tentando fugir ao pano úmido com que a limpava, e gemeu. Pus-lhe um pouco mais de vaselina e a 10ª fralda do dia. A entrega de mais fraldas estava prevista só para o dia seguinte. E a casa tresandava amoníaco. Tudo bem, meu tesouro. Apoiei-a no ombro para lhe dar palmadinhas, mas os gritos continuavam. Não se podia criticar a pobrezinha. Tinha o rabinho quase em carne viva. Como Briana não podia dormir mais de 10 minutos seguidos, eu também não dormia. Às 4 da tarde, quando adormecemos, o homem que vinha consertar a caldeira acordou-nos com estrondo. Bateu à porta sem se incomodar em largar da mão a enorme chave inglesa que trazia. Sustentando a menina com um braço, comecei a preparar o jantar com a mão livre, acompanhada pelos gritos no meu ouvido e os ruídos violentos que vinham do porão. Não lhe prometo nada, senhora, mas por agora terá aquecimento. O homem da caldeira apareceu bruscamente, limpando uma mancha de gordura da testa enrugada. — Que tal te está a saber esse polegarzinho, pequerrucha? Perguntou. — Dizem que não se deve deixar os bebés fechar o polegar, informou-me, endireitando-se. — Ficam com os dentes tortos e depois precisam de aparelho. — Ah, sim? Disse eu entre dentes. — E quanto é que lhe devo? Meia hora depois, o frango jazia na panela, recheado e coberto, rodeado de alho picado, raminhos de alecrim e cascas de limão. Depois de passar mais um pouco de sumo de limão sobre a pele untada de banha, pude colocá-lo no forno e iniciar a tarefa de me vestir. A cozinha parecia ter sido assaltada, com os armários abertos e todas as superfícies horizontais cheias de louça. Fechei violentamente um par de aparadores e, por fim, a porta da cozinha, confiando que isso mantivesse fora a senhora Hinchcliffe, se os bons modos não bastassem. Frank tinha comprado um vestido novo para Briana. Era um bonito traje cor-de-rosa, porém duvidei da abertura para a cabeça e o tecido parecia um pouco áspero, mas também delicado. Bom, vamos experimentar, disse eu. O papá quer que estejas muito bonita e tentaremos não vomitar, não é? Briana, em resposta, fechou os olhos e esticou-se toda, produzindo uns barulhos guturais, como se estivesse a fazer um presente. Ah, muito bem, incitei eu. Tinha agora de mudar os lençóis do berço. Mas pelo menos não iria agravar a assadura no rabiosque. Depois de limpar tudo e de lhe colocar uma fralda nova, sacudi o vestido cor-de-rosa, parando depois para lhe limpar uns restos de baba e ranho, antes de lhe colocar o vestido pela cabeça. Ela piscou os olhos e fez uns sons encantadores. Aproveitando a boa disposição, baixei a cabeça e soprei-lhe no umbigo. E ela retorceu-se de prazer. Repetimos a brincadeira várias vezes, antes de iniciar o penoso trabalho de lhe colocar o vestido cor-de-rosa. O que não agradou a Briana? Começou a queixar-se quando lhe passei o vestido pela cabeça. Quando passei os braços rechonchudos pelas mangas enchidas, ela lançou a cabeça para trás com um grito penetrante. O que foi? Perguntei sobressaltada. Por essa altura já conhecia mais ou menos todos os seus gritos e o que significavam. Mas este grito era novo, estava carregado de medo e dor. O que foi, querida? Agora gritava furiosamente, com lágrimas correndo pelo rosto. Ao levantá-la, vi uma longa linha vermelha no interior do braço que ela agitava. No vestido tinha ficado um alfinete e eu acabei de abrir a pele ao tentar enfiar a manga. Oh, querida, perdoa-me. A mamã sente muito. Banhada em lágrimas, retirei o alfinete entre a fúria e a aflição. Levei Briana até ao quarto de dormir e encostei-me numa das camas, a minha, para pôr rapidamente uma saia decente e uma blusa limpa. A campainha soou quando eu estava a calçar os sapatos. Tinha um buraco no calcanhar, mas já não havia tempo para o remendar. Meti os pés nos ajustados sapatos de lagarto e, pegando em Briana, fui abrir a porta. Era Frank, tão carregado de pacotes que não podia usar a chave. Com uma só mão, aliviei-o da maior parte e amontoei tudo na mesa do vestíbulo. O jantar já está pronto, querida. Trouxe uma toalha de mesa e guardanapos novos. Achei que o jogo velho estava um pouco poído. E aqui está o vinho. Pegou na garrafa com um sorriso. Depois inclinou-se para olhar para mim. Deixando de sorrir, olhou com reprovação para o meu cabelo desalinhado e a minha blusa recém-manchada com vómito de leite. Por amor de Deus, Claire, disse, não te podes arranjar melhor? Afinal de contas, estás em casa o dia todo, sem outra coisa para fazer. Não podias tirar uns minutos para... Não, disse em voz bem alta. Depositei-lhe nos braços Briana, que choramingava outra vez, nervosa pelo cansaço. Não, repeti. Tirei-lhe a garrafa de vinho da mão. Não, gritei, batendo com o pé no chão. Balancei a garrafa com um gesto amplo. Agachou a cabeça, mas foi o batente da porta que eu golpeei. Voaram salpicos de beaujolais e lascas de vidro cintilaram à luz da entrada. Atirei a garrafa quebrada entre as azáleas e saí a correr no meio de nevoeiro gelado, sem casaco. No extremo do caminho, cruzei-me com os assombrados Hinchcliffe, que chegavam com meia hora de antecipação, provavelmente com a esperança de me surpreenderem em alguma deficiência doméstica. Oxalá desfrutassem o jantar. Caminhei sem rumo pelo nevoeiro, com o aquecimento do carro a todo vapor, até que comecei a ficar sem gasolina. Não queria voltar para casa, ainda não. Parar num desses estabelecimentos que estão abertos toda a noite? Então dei-me conta de que era sexta-feira, já muito tarde. Ainda tinha um lugar onde ir. Virei para trás, para o subúrbio onde vivíamos, rumo à igreja de São Finbar. São Finbar? Tinha dito Frank, incrédulo. Esse santo não existe, não é possível. Existe, disse eu com presunção. Foi um bispo irlandês do século XII. Ah, irlandês, replicou depreciativo. Isso explica tudo. O que não posso entender, acrescentou, tentando agir contato, é, bom, porquê? Porquê o quê? Porquê isso da adoração perpétua? Nunca foste devota, não mais do que eu. Não vais à missa nem nada disso. O padre Beggs pergunta-me por ti todas as semanas. Sacudi a cabeça. Não saberia explicar, Frank. Simplesmente é algo que preciso de fazer. Olhei-o, incapaz de me expressar adequadamente. Ali há paz. Ele abriu a boca para dizer algo mais, mas voltou-me as costas e abanou a cabeça. Tinha paz, sim. O estacionamento da igreja estava deserto, sem contar o carro do único devoto que estaria de turno àquela hora. Ajoelhei-me por trás dele. Era um homem corpulento, com uma capa de chuva amarela. Pouco depois levantou-se e, acabando de fazer uma meditação ante o altar, dirigiu-se para a porta, saudando-me brevemente com a cabeça ao passar. Fechei os olhos, escutando o silêncio. Tudo o que tinha sucedido durante o dia passava pela minha mente num grande desencadeamento de ideias e sensações. Por não ter trazido um casaco, eu tremia de frio, devido à curta caminhada através do parque. Mas fui lentamente aquecendo e as minhas mãos cerradas lá relaxaram, pousadas no colo. Por fim, como costumava ocorrer-me ali, deixei de pensar. Ora, porque o tempo parecia parar face à presença da ideia da eternidade, ora porque apenas me sentia fatigada, não saberei dizer. Mas o sentimento de culpa em relação a Frank foi decrescendo. A dor pungente por Jamie foi abrandando. E mesmo a constante tensão de ser mãe sobre as cordas das minhas emoções retrocedeu para um nível de barulho de fundo. Pouco mais alto que o som do bater do meu coração, regular e reconfortante na pacífica obscuridade da capela. Ó, Senhor, sussurrei, peço a tua misericórdia para a alma do teu servidor James e para a minha, acrescentei em silêncio, e para a minha. Permaneci sentada sem me mover, até que ouvi os passos suaves do seguinte adorador que se aproximava pelo corredor. Vinham a toda a hora, dia e noite. O bendito sacramento não devia ficar só. Enquanto me dirigia para os fundos da capela, vi uma silhueta na última fila, à sombra da estátua de Santo António. Ao aproximar-me, moveu-se. Depois pôs-se em pé e saiu ao meu encontro. O que fazes aqui? Sussurrei. Frank apontou com a cabeça para o novo adorador que já estava ajoelhado e pegou-me pelo cotovelo para me guiar para fora. Esperei que fechasse a porta da capela antes de me virar para o olhar de frente. O que significa isto? Exclamei com raiva. Por que me vieste procurar? Estava preocupado contigo. Sinalizou o estacionamento vazio, onde o seu grande Buick aguardava protetoramente junto ao meu pequeno Ford. É perigoso uma mulher andar sozinha, a esta hora, por esta parte da cidade. Vim para te levar para casa, nada mais. Não mencionou os Hinchcliffe, nem falou do jantar. O meu aborrecimento cedeu um pouco. E a Brianna? Pedi à nossa vizinha, a velha senhora Munsing, que estivesse alerta caso a bebé chorasse. Mas parecia dormir profundamente. Vem, faz frio aqui fora. Vemo-nos em casa, disse eu. Quando entrei para ver Brianna, o quarto estava em silêncio. Ainda dormia, mas notei que a bebé estava um pouco inquieta. Já deve ter fome, sussurrei a Frank, que se tinha aproximado por trás e eu olhava afetuosamente por cima do meu ombro. Será melhor eu dar-lhe de mamar antes de me deitar. Assim dormirá até mais tarde. Vou trazer-te algo quente. E enquanto eu levantava o vulto cálido e sonolento, Ele desapareceu pela porta da cozinha. Tinha mamado num só peito, mas estava com sono. Por muito que eu falasse ou a sacudisse suavemente, não acordou o suficiente para mamar do outro peito. Assim, coloquei-a no berço, dando-lhe palmadinhas nas costas, até que emitisse um arroto satisfeito, seguido pela respiração pesada da satisfação absoluta. Esta noite não vai acordar, verdade? Frank cobriu-a com o cobertor decorado com coelhinhos amarelos. Sim. Sentei-me na cadeira, demasiado exausta, física e mentalmente, para me levantar outra vez. Frank deteve-se ao meu lado e pôs a sua mão ao de leve no meu ombro. Então ele morreu? Perguntou com suavidade. Já disse que sim, ia responder. Mas interrompi-me e fechei a boca. Limitei-me a assentir com a cabeça lentamente, com os olhos fixos no berço escuro e na sua pequena ocupante. Ainda tinha o seio direito dolorosamente cheio de leite. Com um suspiro de resignação, estendi a mão para o extrator de leite, um artefacto de borracha, feio e ridículo. Dispensei Frank com um aceno. Anda, sai. Demora só uns minutos, mas tenho de... Em vez de me responder ou retirar-se, ele tirou-me o extrator da mão e pousou-o em cima da mesa. Depois, inclinando a cabeça, fixou suavemente os lábios no meu mamilo. Lancei um gemido, sentindo a ardência quase dolorosa do leite que corria pelos pequenos condutos. Pus-lhe uma mão na nuca para o cingir um pouco mais a mim. Com mais força, sussurrei. A sua boca absorvia suavemente. Não se parecia em nada às implacáveis e duras gengivas de um bebê. Frank ajoelhou-se diante de mim, a boca dele suplicante. Perguntei-me então se teria sido assim que Deus se sentiu ao ver os seus adoradores, se também ele se sentia cheio de ternura e piedade. Por causa da fadiga, parecia-me que tudo acontecia muito lentamente, como se estivéssemos debaixo de água. As mãos de Frank moviam-se devagar, como algas agitadas pela corrente, tocando na minha pele tão gentilmente como pinceladas, e levando-me com a força de uma onda, pousando-me depois na beira-mar de um tapete no quarto da bebé. Fechei os olhos e deixei-me levar. A porta principal do velho presbitério abriu-se com um chiar de gonzos enferrujados, anunciando o regresso de Brianna Randall. Roger levantou-se de imediato e foi em direção ao vestíbulo, atraído pelas vozes das jovens mulheres. Meio quilo da melhor manteiga foi o que me encarregaste de pedir, e eu assim fiz. Mas existe manteiga pior e melhor? Brianna entregava uns pacotes a Fiona, rindo enquanto falava. Bom, se a comprou a esse velho vigarista do Wicklow, esta será das piores. Diga ele o que disser, interrompeu Fiona. Ah, trouxe a canela. Ótimo. Então vou fazer pãezinhos de canela. Quer ver como os preparo? Sim, mas antes quero jantar. Estou morta de fome. Brianna pôs-se de pé, farejando esperançosa, na direção à cozinha. Que temos para o jantar? Assado? Assado. Por amor de Deus. Na primavera não se comem enchidos, se o assasse na retonta. Comem-se no outono, quando se matam as ovelhas. Eu sou uma sassenar? Brianna parecia encantada com o apelido. Claro, tola, mas agrada-me, apesar de tudo. Fiona ria com a cabeça levantada para Brianna, que a suplantava em quase 30 centímetros. A rapariga escocesa tinha 19 anos. Era bonita, simpática e um pouco gorda. Ao seu lado, Brianna parecia uma escultura medieval, por causa da sua seriedade e dos seus ossos fortes. Com o seu nariz longo e reto e a cabeleira refulgindo como ouro avermelhado, sob o lustre de vidro que pendia do teto, teria podido sair de uma iluminura tão real como se tivesse suportado um milénio sem mudanças. Roger deu-se conta de que Claire estava de pé ao seu lado. Olhava para a sua filha com uma expressão onde se misturavam o amor, o orgulho e algo mais. Recordações, talvez? Com uma leve surpresa, pensou que também Jamie Fraser teria tido não só a atraente estatura e o cabelo viking que legara à sua filha, mas também provavelmente a mesma presença física. Era notável, pensou. Ela não fazia nem dizia nada, além do convencional. No entanto, era inegável que Brianna atraía as pessoas. Existia nela uma certa atração quase magnética, pelo que todos se sentiam impulsionados a aproximar-se do fulgor da sua aura. Olá, disse ele, sorrindo. Tiveste sorte no escritório dos clãs ou tens estado muito ocupada a fazer de cozinheira? Cozinheira? Os olhos de Brianna rasgaram-se num azul divertido. Cozinheira? Primeiro chamam-me Sassenach. Agora cozinheira. Que palavras usam os escoceses quando querem ser amáveis? Preciosa, respondeu ele, arrastando exageradamente os R's à maneira escocesa. As duas raparigas riram. Parece um terrier enfadado, comentou Claire. Encontraste algo na biblioteca dos clãs, Bri? Um monte de coisas, respondeu a jovem mulher, remexendo nas fotocópias que pousara na mesa do vestíbulo. Consegui ler a maior parte enquanto tiravam as cópias. A mais interessante é esta. Tirou uma folha da resma e entregou-a a Roger. Era um extrato de um certo livro sobre lendas das Terras Altas. Um artigo intitulado Salto do Túnel. Lendas? Estranhou Claire, olhando por cima do ombro de Roger. É disso que precisamos? Poderia ser, respondeu Roger com ar distraído, pois estava a ler a página por alto. Pelo que se refere às Terras Altas da Escócia, a maior parte da história é oral, mais ou menos até meados do século XIX. Isso significa que não se distinguia entre os relatos baseados em personagens históricas e os contos sobre coisas míticas, como cavalos aquáticos, fantasmas e façanhas do povo antigo. Com frequência, os eruditos que tomavam notas dos relatos não sabiam com certeza do que estavam a falar. Às vezes era uma combinação de mito e realidade. Outras vezes podia notar-se que o descrito era um facto histórico. Isto, por exemplo, passou o papel a Claire. Parece um facto real. Explica como se originou o nome de certa formação rochosa das Terras Altas. Claire colocou o cabelo atrás da orelha e inclinou a cabeça para ler, estreitando os olhos à luz escassa do teto. Salto do Túnel, leu Claire. Esta estranha formação, situada a certa distância de um ribeiro, denomina-se assim por causa de um senhor jacobita e do seu servente. O senhor, um dos poucos afortunados que conseguiu escapar do desastre de Culloden, regressou com dificuldade à sua casa, mas viu-se obrigado a permanecer quase 7 anos oculto numa gruta nas suas terras, enquanto os ingleses percorriam as Terras Altas à procura dos fugitivos partidários de Carlos Stuart. Os arrendatários do senhor guardaram lealmente o segredo da sua presença e levavam-lhe comida e provisões ao esconderijo. Tinham sempre cuidado em referir-se ao fugitivo, chamando-lhe apenas Dun Bonnet, para evitarem denunciá-lo às patrulhas inglesas que por ali andavam. Certo dia, um menino, que levava um túnel de cerveja para o senhor, encontrou-se na trilha com um grupo de dragões ingleses. Ao negar-se valorosamente a responder às perguntas dos soldados e a entregar a carga que levava, o menino foi atacado por um dos dragões e deixou cair o túnel, que rolou pela ribanceira abaixo até ao ribeiro. Levantou os olhos de papel olhando para a filha, com uma sobrancelha levantada. Por que é isto? Sabemos, ou acreditamos saber, corrigiu com uma irónica inclinação da cabeça dirigida a Roger. Sabemos que o Jamie escapou de Culloden, mas não foi o único. O que faz pensar que este senhor pode ter sido Jamie? Por causa do nome, Dun Bonnet, imagino, respondeu Brianna, como se a pergunta a surpreendesse. O quê? Roger olhou-a intrigado. O que é que tem o Dun Bonnet? Em jeito de resposta, Brianna mexeu numa mecha do seu denso cabelo ruivo e sacudiu-o diante do nariz do historiador. Dun Bonnet, repetiu impaciente, um gorro de cor castanho clara, certo? Usava constantemente um gorro, porque podiam reconhecê-lo através do seu cabelo ruivo. Não disse que os ingleses lhe chamavam Jamie o Ruivo? Sabiam que era ruivo. Tinha de esconder a cabeça. Roger olhou-a fixamente, emudecido. Pode ter razão, reconheceu Claire. O entusiasmo fazia com que lhe brilhassem os olhos. Era como o teu. O Jamie tinha o cabelo igual ao teu, Bri. Estendeu uma mão para acariciar suavemente a cabeleira de Brianna. A rapariga suavizou a expressão ao olhar para a mãe. Eu sei, disse. Não deixava de pensar enquanto lia. Imaginava vê-lo. Compreendes? Interrompeu-se com um pigarreio, como se se tivesse engasgado com algo. Via-o ali, escondido nos urzais, com o sol refletido no seu cabelo. Disseste que tinha sido um proscrito. Ocorreu-me que devia saber muito bem como esconder-se. Se andavam à procura dele para o matar, concluiu com suavidade. Correto. Rogers falou com energia para dispersar a sombra que nublava os olhos de Brianna. Fizeste um ótimo trabalho de dedução, mas talvez possamos comprová-lo se trabalharmos um pouco mais, se localizarmos no mapa o salto do túnel. Pensas que sou estúpida? Replicou Brianna desdenhosa. Já pensei nisso. A sombra tinha desaparecido, substituída por uma expressão ufana. Por isso voltei tão tarde. Fiz com que o empregado tirasse todos os mapas das terras altas que tinham ali. E retirou outra folha, fotocopiada. Vês? É tão pequena que não aparece na maioria dos mapas. Mas neste figurava. Justamente aqui. Eis a aldeia de Broch Morda, que segundo a mamã está próxima de Lali Broch. E aqui, moveu o dedo médio, um centímetro, para assinalar uma linha de letras microscópicas. Vês? Voltou à sua propriedade, Lali Broch, e ali se escondeu. Não tenho uma lupa à mão, disse Roger, voltando as costas. Estou disposto a crer que aí se situava o salto do túnel. Se me dás a tua palavra. Olhou para Brianna com um amplo sorriso. As minhas felicitações. Creio que o encontraste. Até aqui, pelo menos. Brianna sorriu com um brilho suspeito nos olhos. Sim, disse suavemente e tocou nas duas folhas de papel. O meu pai. Claire apertou-lhe a mão. Tens o cabelo do teu pai. Alegra-me ver que tens o cérebro da tua mãe, disse sorrindo. Vamos celebrar essa descoberta com o jantar da Fiona. Bom trabalho, disse Roger a Brianna, enquanto seguiam Claire em direção à sala de jantar. Apoiou-lhe uma mão na cintura. Podes estar muito orgulhosa. Obrigada, respondeu ela com um breve sorriso, mas a expressão pensativa voltou quase de imediato. O que foi? Roger deteve-se no vestíbulo. Na verdade, nada. Ela voltou-se para olhar para Roger com uma ruga visível entre as sobrancelhas ruivas. Só que estava aqui a pensar, apenas a imaginar. Como achas que ele suportou aquilo? Passar 7 anos numa gruta? Movido por um impulso, Roger inclinou-se para depositar um leve beijo entre as suas sobrancelhas. Não sei, querida, disse. Mas talvez possamos averiguar.